Salvador, Juliette. Repórter, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Objeto 9733? Prossiga. Possibilidade de mais direto da CAES? Prossiga direto ao centro Recife, chamo mesmo a frequência 125.1, alterna 133.25. 25133.25, muito bom dia. Alfa Zulu Índia informando o término de um reboque do Gate 1, muito obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Salvador, eu tenho um posto de livre acionamento, chame táxi 5808. Paulo Salvador, bom dia, UEB 5722. Objeto 5722, Brasília 320, minuto cópia, por gentileza, prepare a arbor, transição eletro. Poderia confirmar, por gentileza, operando a 35? Ativo, no 735, operando. A intenção seria decolada 35? Afirmo. Gente, um minutinho, por gentileza, para a coordenação. Obrigado. Web 5808, na escuta. Afirmo, não escuta. Module agora 1219 para o táxi. 1219. Solo Salvador para o táxi objetivo 808 com 68 a bordo, autonomia de 3 horas e 5, alterna com 20. Confirmando PAB, por gentileza? 68. 68, ciente. Táxi autorizado via pátio principal e reporta na Taxway Lima, por gentileza, objetivo 808. Pátio principal, chamada na Lima, objetivo 808. Cinco sete dois dois, pronto, cópia. Tá, antes da Lima, objeto 5808. Pronto, cópia, 5722. O objeto 5808 ingressa na Taxway Lima, após ingressa na pista e reporta alinhado e pronto para decolagem, o objeto 5808, ok? O ajuste no 092. É, vamos decolar da pista 17. Pode ingressar via próximo da cabeceira 35 e taxiar via pista mesmo, ok? Reporta alinhado e pronto para decolagem, Webjet 5808. Afirmo, vai ingressar na pista, vai fazer check na cabeceira 37 para decolagem, 5808. Webjet 5722, pronto, copy? Afirmo, pronto, copy 22. Autorizado Brasília, nível 320, via Upper Zulu 107. Decola da pista 35, com curva à esquerda após a decolagem na saída Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, após transição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, quando intercepta o eixo da aerovinha. Upper Zulu 107 segue conforme a rota do plano. Controle em 199.35 e aciona 5524 no transponto. Autorizado Brasília 320, conforme plano, decolada 35, curva esquerda na Arbor. Depois Elefa, interceptada Zulu 1 no 7, 1935, controle 5524, transponder o L5722. Continuando despejamento correto, chamo pronto para o espécie de treinamento, portão 03, webjet 5722. Já 5808 na escuta? Tá na escuta. Pra decolar, a gente chama a torre 1 no noite desse momento, ok? Aviate 5808, autorizado decolada 17, feito com 290 graus, com 2 nós, ajuste no 0 no 2. Decolada autorizada, 5808. WS 5808, decolou 07, chama o controle agora em 119-35, bom voo. 119-35, bom dia. Controle Salvador, Abjet 5808. Abjet 5808, contato radar na decolagem, supra Lira 340, saída Arbor, transição elétrica. Subindo 340 na Arbor, transição